Eu estou na linha aqui com a Salete Horst, ela que é a secretária de governo da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Bom dia, Salete. Bom dia. Ontem foi lançado ali na Casa do Empreendedor o programa Destrava Foz, inclusive, né, com a presença do prefeito Chico Brasileiro. A intenção é desburocratizar aí os processos referentes à abertura e outros procedimentos de empresas? Isso mesmo. O programa, ele visa fazer todo o mapeamento dos processos, ver exatamente qual é a necessidade em cada uma das secretarias, se há necessidade de alterar legislação para simplificar os processos de abertura, alteração e baixa. O que, que se busca com isso é dar mais agilidade e transparência a esse tipo de processo. E é um processo até que surgiu aí em parceria com o SEBRAE? E o SEBRAE é o nosso parceiro, ele vai nos ajudar com consultores técnicos para fazer todo esse estudo da legislação, o mapeamento. Nós temos também outros parceiros, que são as entidades do Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. Especificamente dentro desse comitê, nós temos uma Câmara Técnica de Desburocratização e Simplificação, porque esse comitê, ele é criado justamente para fazer estudos para a melhoria dos ambientes de negócios dentro de um município. E aí, dentro desse comitê, nós temos entidades que representam a classe contábil, como Sincofós, Sescap, CRC, a Associação Comercial representando todo o empresariado. Então, eles fazem parte, dentre outras tantas entidades, que estão nos ajudando nesse processo para, de fato, desburocratizarmos os processos de abertura, alteração e baixa, que é um anseio que o empresariado e a classe contábil têm há muitos anos em nossa cidade. E é um esforço também, aí, grande parte interno na prefeitura, para viabilizar entre as diferentes secretarias processos mais ágeis, até nesses procedimentos aí requisitados pelas empresas? Isso mesmo. O que, que acontece? A junta comercial, ela utiliza um sistema chamado RebSim, que é uma empresa fácil, que é uma forma integrada para a abertura de empresa. Parcialmente, o município de Foz já usa esse sistema. O que, que a gente está buscando? Integrar todos os sistemas das secretarias para que, de fato, a gente possa usar a RebSim plenamente, onde, inclusive, o corpo de bombeiros vai estar junto. Então, a partir do momento que o empresário entra com o processo na junta comercial, esse processo automaticamente, dependendo da atividade, ele é disparado para todas as secretarias, corpo de bombeiro, para todos os órgãos que têm que dar algum tipo de parecer em cima daquela atividade que o empresário está requerendo. Então, o que, que a gente busca é isso, uma integração entre todos os sistemas da prefeitura para que, de fato, a gente possa aderir plenamente à RebSim e esse processo possa ser transparente e muito ágil, porque os processos aí, então, que são as empresas que nós consideramos de baixo risco, que hoje representam cerca de 80% dos pedidos na cidade, esses poderiam ter o seu alvará provisório liberados em até 2 dias. E há uma média até com relação aos procedimentos atuais, quanto tempo demora em média para se conseguir aí a liberação, a abertura de uma empresa aqui em Foz? Nós temos hoje a liberação das licenças do microempreendedor individual, essas são feitas pela Casa do Empreendedor e hoje nós não temos fila de espera. O microempreendedor, ele vem à casa do empreendedor, nós fazemos todo o processo. O MEI, automaticamente, pela legislação, ele já tem um alvará provisório. Então, esse alvará provisório, ele já automaticamente é emitido quando a gente gera o CNPJ. E aí o processo tramita para as fiscalizações, para a gente liberar a licença definitiva. E essa licença definitiva para o MEI é o tempo das fiscalizações irem até o local e retornar. Porque o volume que nós temos e a equipe que tem na Casa do Empreendedor dá conta tranquilamente sem que a gente precise ter fila de espera. Porém, os demais alvarás, a gente acaba tendo uma equipe não tão grande de servidores para fazer o atendimento e a demanda ela é grande dos outros tipos de empresa, porque quando a gente fala de um procedimento de alvará, a gente não fala só da abertura, a gente fala de baixas, alterações diversas, a gente fala de recadastramento, de pedido de isenção. Então, o volume de processo ele é muito grande na Secretaria da Fazenda que envolve esses procedimentos. Então, e também são muito complexos, porque aí vem desde o baixo até o alto risco. Então, são complexos processos que têm que transitar entre diversas secretarias, como Vigilância Sanitária, Agricultura, Planejamento, Meio Ambiente, e aí, então, esse processo acaba ficando mais moroso, porque o que que acontece? Hoje ele transita fisicamente, então ele vai ter que passar por uma secretaria, que vai dar o despacho, encaminhar para outra. O que que se busca com esse novo sistema é que esse procedimento seja feito de forma eletrônica. Ao mesmo tempo que uma secretaria está vendo o processo e tomando as decisões necessárias, a outra paralela está fazendo. Então, isso vai otimizar o tempo em muito para a liberação das licenças. Portanto, boas notícias aí para os empreendedores, para os empresários aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ontem, inclusive, Salete, foi feita ali uma reinauguração das instalações da Casa do Empreendedor e também a abertura, né, do escritório de compras de Foz do Iguaçu ali junto à Casa do Empreendedor? É, o escritório de compras, ele já existe. A única coisa, ele mudou as instalações. Ele funcionava já no Cinco Foz, e aí, nós, como nós tínhamos essa instalação, e o município, ele é parceiro, porque o escritório de compras, ele é um projeto onde existem diversas instituições que são parceiras. O escritório, a ideia do escritório, ela não pertence a nenhuma entidade de fato, e sim a várias. O município é um dos parceiros, assim como o PTI, a Itaipu Binacional, o NILA, Banco do Brasil, diversas outras entidades que estão ali dentro com um objetivo muito importante. Porque hoje nós temos no município de Foz do Iguaçu mais de 80 instituições que compram seus produtos e contratam seus serviços via licitação. E o volume dessa compra que sai do município de Foz do Iguaçu é muito grande. Então, o papel do escritório de compras é fomentar justamente essas licitações, divulgando para os empresários locais, inscrevendo eles para capacitações, ajudando eles a preparar a documentação para participar dos certames, porque nós temos hoje em Foz do Iguaçu mais de 8.500 empresas, mais de 6.600 MEIs, e a participação é muito pequena dos nossos empresários, tanto nas licitações do município, como dessas outras 80 instituições. E só a Prefeitura de Foz do Iguaçu, entre serviços e produtos, ela compra cerca de 300 milhões por ano. E o que a gente pretende? É qualificar cada vez mais os empresários, criando um ambiente cada vez mais favorável para que esses empresários participem de fato e vençam esses certames. Porque aí as empresas se fortalecem, o ambiente empresarial do município se fortalece, o município consegue ter mais arrecadação. Tendo mais arrecadação, nós teremos mais investimentos na saúde, infraestrutura, educação e tantas outras áreas que precisamos. Então, esse é o principal objetivo, é a união de diversas entidades em prol do desenvolvimento de Foz do Iguaçu. E a Prefeitura é mais um parceiro dentro do escritório de compras. E aí sim, a Casa do Empreendedor nós reinauguramos ontem, o projeto já existe desde 2011 e ela sofreu agora a primeira reforma, porque a gente precisava melhorar e ampliar os espaços internos, porque o fluxo de atendimento é bem grande, e aí sim ela foi reinaugurada ontem com uma estrutura bem melhor, podendo atender de uma maneira mais a contento os microempreendedores individuais. Portanto, Casa do Empreendedor e também o Escritório de Compras Públicas de Foz do Iguaçu, ali na Avenida Brasil, né, em frente ao Banco do Brasil, um endereço bastante central aí para facilitar o acesso dos munícipes. O horário de atendimento, qual que é o horário, Salete? O horário de atendimento, tanto da Casa como do Banco do Empreendedor, é das 8 às 17 horas, inclusive aberto no horário de almoço. Tem mais uma informação que é bastante importante a gente falar para os empresários. As micro e pequenas empresas, o município fez uma parceria com o SEBRAE e durante o decorrer desse ano nós teremos 5 turmas que serão qualificadas num curso de compras governamentais. Hoje, a primeira turma ela iniciou na quarta-feira, hoje é a última noite de curso, nós teremos mais uma no mês que vem e assim, no decorrer do ano, mais 5 turmas. Nós podemos inscrever tranquilamente entre 30 e 35 empresários, totalmente gratuita, uma parceria nossa com o SEBRAE, para levar esse conhecimento ao empresário, de quais são as modalidades de licitação, a documentação que ele precisa, quais são os tratamentos diferenciados que a micro e pequena empresa tem, que a própria legislação preconiza para ele, editais exclusivos. e o município nesse movimento de fomentar os pequenos negócios também aportou recursos junto à Sociedade Garantidora de Crédito, a Garante Oeste, onde o município entra como aval desses pequenos negócios numa necessidade de melhoria da sua estrutura ou até mesmo de capital de giro. Então, a administração pública, ela está preocupada e muito interessada em fomentar o ambiente dos pequenos negócios para que esses empresários se desenvolvam cada vez mais. E para se inscrever nesses cursos, só procurar a Casa do Empreendedor? Como é que funciona? Isso, o escritório de compras está fazendo essa a inscrição e aí, provavelmente, ainda temos algumas vagas para o próximo mês. Então, os empresários interessados que nos procurem, porque assim é um momento muito importante olhando para o desenvolvimento. O desenvolvimento só acontece com a união de todos. As entidades, a sociedade civil organizada, ela está imbuída junto com a administração municipal de fazer com que isso aconteça. Mas para que de fato aconteça, a gente precisa que os empresários se envolvam, para que eles venham e comecem a ganhar esse vasto mercado que é o mercado de licitações. É isso que a gente está tentando e é isso que a administração vem buscando. Que o empresário acredite que são processos sérios, onde ele tem total condição de ser o vencedor e que pelo município, em até 20 dias, ele estará recebendo após a certificação da nota, porque nós temos um decreto que regulamenta isso. Conversei aqui, portanto, com a Salete Horst, ela que é secretária de governo da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Salete, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós é que agradecemos.